amigos e meus irmãos, Deus está presente. Viva Jesus, o Cristo estadista que já vem em nossos corações para sempre. Quase 80 emissoras já estão formando semanalmente essa rede da boa vontade, na qual estamos anunciando o apocalipse para os simples e todas as consequências das realizações do que está anunciado no livro das profecias finais para esta época. Nossa vida é conduzida por Deus e a vida de todos vocês, sabendo ou não sabendo. A 5 de janeiro de 1975, depois de ter lançado a 1 de dezembro de 1974, em Glorinha, Rio Grande do Sul, hoje Lari Parque Alzira Zarura, assim batizado por nós, depois da volta do fundador da LBV à pátria espiritual, ele lançava o livro Mensagem de Jesus para os Sobreviventes. Foi um discurso duro, bem que sempre teve um espírito alegre, mas duro diante das realidades que têm que ser reveladas para um mundo surdo, um mundo centrado em si mesmo, que coloca seus problemecos acima da vontade de Deus, que é confraternizar todas as criaturas. Há gente no mundo assim. Hoje, quando eu saí de casa, fiz como faço sempre. Eu penso em Jesus, penso em Deus, acima de tudo, no Espírito Santo, o Paráclito, o Espírito da Verdade. Dize-me em quem pensas que eu te direi quem és. Bom, vocês todos se lembrarem disso. Pensar em coisas ruins nos arrasta para o buraco. Eu peguei uma das fitas, estavam lá, faço sempre assim. Bom, meus senhores, qual seria a inspiração para o tema de hoje? Bem que eu trago sempre temas para desenvolver, dar sequência. Pedro mesmo me deu uma relação de coisas a serem completadas, que é uma gama riquíssima de assuntos tratados pela religião de Deus e seu braço executivo, a Legião da Boa Vontade. Ontem entrou o irmão Zaru falando, a 1 de dezembro de 74, quando lançou a Mensagem de Jesus para os Sobreviventes, na base do Brasil, Rio Grande do Sul. Se os pés não forem firmes, o corpo, por melhor que seja, desaba, igual a estátua do sonho de Nabucodonosor. Uma pedra rolou da montanha sem que mão humana a cortasse, rolou e bateu na base daquela estátua maravilhosa, ela veio abaixo, que parte era de ferro, parte de barro. Tinha que cair mesmo. A menor provocação. Lá ele lançou o livro e falou na união das duas humanidades, que chegou a hora de unir a humanidade de baixo à humanidade de cima, como está aqui no capítulo 21 do Apocalipse de Jesus segundo São João. A Nova Jerusalém, que desce do céu e tem a glória de Deus, e a sua luz é semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. E a respeito dessa cidade, cuja descrição é riquíssima, diz aqui o encerramento do capítulo 21. Ora, ela está descendo, a Nova Jerusalém. Portanto, a humanidade de cima está se aproximando da humanidade de baixo. Porque vai acontecer uma coisa extraordinária. Eu vou chegar aqui, vou reunir o pessoal, os assistentes que estão hoje em massa conosco, nos honrando com as suas presenças, animadoras, idealistas. Aí o CA 2000, jovens, com sangue na guerra para defender a obra de Deus e realizar o que tem que ser realizado, os jovens, moços e moças. Eu disse, está aqui, é o futuro. Dificuldades sempre enfrentaremos. Dificuldades são prêmios de Deus à nossa inteligência. Problemas são fatos consumados neste mundo nosso. Não é para ninguém se abater ou se afastar do caminho de Deus sob qualquer pretexto. Os tempos chegaram. Unir a humanidade de baixo à humanidade de cima é que o templo da boa vontade está fazendo, que a morte não mata ninguém, por isso ninguém pode suicidar-se, que vai acordar no outro mundo mais vivo que nunca. Só Deus é poder. É o pensamento da legião da boa vontade. Depois todo mundo começou a copiar. A respeito da Nova Jerusalém, capítulo 21 do Apocalipse, versículos 22 a 27. Vejam o que, que vem descendo para os perseverantes, como Jesus os adverte no versículo 10 do segundo capítulo do Apocalipse, na igreja de Esmirna: ser fiel até a morte, e eu te darei. Mas manda ser fiel até a morte. Não desfrutável, não leviano, não passageiro, fiel até a morte para merecer a coroa da vida. E vejam bem, esses anos vão decidir o destino da humanidade, dos que estão aqui na humanidade, vivos ou mortos, que ninguém morre, por mais de 100 mil anos. Muita gente vai ser separada dos que amam por mais de 100 mil anos. Quando voltar, aqueles que deixou, que abandonou, que, etc., não estarão mais. Ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Bom, conversei com vocês, se vocês chegarem lá. Apocalipse de Jesus, segundo João, versículos 22 a 27. E nela quem? A Nova Jerusalém. Não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol, nem de lua, para que nela resplandeçam. Porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Capítulo 21, já disse a você. E as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e a sua honra. E as suas portas não se fecharão, nem de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e honra das nações. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos ou inscritos no livro da vida eterna do Cordeiro de Deus. Muita gente vai chorar lágrimas de sangue ao se lembrar dessas palavras de Jesus. Que Jerusalém, hoje, é a capital de toda a humanidade. Não é a Jerusalém, capital dos irmãos judeus, mas a celestial. E será formada por aqueles que perseverarem até o fim. E muitos corações fechados, orgulhosos, cheios de soberba, fora da terra vão se lembrar de Jesus lhes dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas. Quantas vezes quis eu juntar teus filhos como a galinha faz com os seus pintinhos. Mas acontece que o mestre em seguida adverte. Eu tentei reunir vocês pelo amor, vocês não querem. Não quiseram, então agora só me verão quando disserem: bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Daí a Sinfonia Apocalipse dizendo: vem Senhor Jesus, em alemão, em português, em inglês, em japonês, em chinês, em latim. Quantas línguas sejam necessárias para acordar as almas que estão dormindo. Chegou a hora de unir as humanidades. A humanidade de cima, a humanidade de baixo. Digo isso a todos vocês. Cuidado, meus irmãos. Não somente os legionários, mas irmãos de todas as religiões. Que todo mundo veio à terra cumprir alguma tarefa. Pequena ou grande. Mas todas são grandes para o espírito que as realiza. Esta é a hora derradeira. Não haverá outra oportunidade. O mundo ri, mas Jesus disse que seria como no tempo de Noé. Ele construiu a arca num lugar que não tinha nem rio perto. O rio, esse velho tá gagá, bebeu, tá com sífilis, abusou do sexo, o sífilis subiu a cabeça. Naquele tempo não havia AIDS. Temos que orar pelos irmãos aidéticos e ajudá-los. Ninguém está defendido de um tormento desse. Pare de ficar estigmatizando quem está com AIDS. Ficar falando mal, para que a vida não fale mal de nós. Deus está presente.